sin soltar. Óleo, gasolina, tudo certo, pronto para largar. Arriscando a vida, piso fundo num acelerador. Cada curva, cada reta, cada marcha, tudo isto se chegou. A corrida começou, queira Deus que seja o melhor. Maior. A corrida continua, queira Deus que seja o melhor.